Não sei se o acaso quis brincar ou foi a vida que escolheu. Por ironia fez cruzar o meu caminho com o seu. Eu nem queria mais sofrer a agonia da paixão. Nem tinha mais o que esquecer. Vivia em paz na solidão, mas foi te encontrar e o futuro chegou como um pressentimento. Meus olhos brilharam, brilharam no escuro da emoção. Não sei se o acaso quis brincar ou foi a vida que escolheu. Por ironia fez cruzar o seu caminho com o meu. Foi a vida que escolheu. Por ironia fez cruzar o meu caminho com o seu. Por ironia fez cruzar o seu caminho com o meu.